Beija-me com seus beijos mais uma vez. Pois seu amor é melhor que as alegrias desse mundo. Beija-me com seus beijos mais uma vez. Pois seu amor é melhor que as alegrias desse mundo. Quando entrei no seu jardim para colher os seus perfumes, é como mirra e aloé, tão santo como és, tão belos como só tu és, irresistível será, tão santo como és, tão belo como só tu és. Irresistível será. E ao cantar no santo, os teus aromas me invadem. E ao dizermos santo, os teus me invadem. E ao cantar no santo, ei, os teus aromas me invadem. E ao dizer no santo, os teus aromas me invadem. Eu só quero te dar o meu amor. Não há as minhas obras, mas todo meu amor eu só quero te dar. Eu só quero te dar o meu amor, não as minhas obras, pois só teu nome é santo. Alto e mais alto só tu és, só teu nome é santo. Alto e mais alto és, teu nome é como mirra derramada através do sofrimento, vai gerando seu perfume. Teu nome é agradável a Deus, só teu nome é agradável a Deus. Vem subindo do deserto,